O Concílio Vaticano II, nesta linha, foi mais longe ainda do que Santo Irineu e disse na Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo atual, que o Espírito Santo age em todos os homens de coração reto e age muitas vezes silenciosamente. E que há uma convergência silenciosa entre tanta coisa bela que germina no coração do homem e este anúncio explícito desta centralidade de sentido que Jesus Cristo é para nós, aqueles que acreditamos nele. O texto conciliar convidava e convida a Igreja a estar atenta a essas realidades que não são explicitamente religiosas nem cristãs. São realidades que brotam do coração do homem e a que o Concílio não teve medo de chamar sinais do Reino de Deus. Sinais que anunciam uma presença da ação do Espírito de Jesus e, portanto, do próprio Jesus nas estruturas profundas da humanidade. Um homem que foi também muito lido há 30 anos e que marcou muito a, não apenas a teologia, mas a cultura dos anos 50, Pater Teilhard de Chardin, num dos seus belíssimos textos que ele escreve no deserto da China, ele era um investigador científico, era um paleontólogo, não? E passou muitos anos, muito tempo na China a fazer estudos no seu ramo científico, e tem um texto maravilhoso de como ele sente todo aquele universo a convergir e a palpitar desta força imanente à história, e que aconteceu no dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isto leva-me a fazer uma afirmação para simplificar esta primeira parte do discurso, que aquilo que para um cristão é uma leitura explícita e tão clara quão profunda for a nossa fé, porque, reparem, esta certeza da centralidade de Jesus Cristo depende da fé que nós temos nele, não é? Bem, mas para nós, aliás, na herança espiritual dos nossos irmãos judeus do Antigo Testamento, cuja história e cujo sentido da sua história é toda centrada nesta certeza de que a história daquele povo é uma história feita com Deus, portanto, Deus interage com eles, Deus está sempre com eles, e nós já herdámos isto, portanto, este sentido de que não é preciso morrer e ir para a eternidade para nós termos a nossa vida em ação, em interação com Deus. Deus está presente na nossa vida, mas para nós cristãos isto é explícito na fé que eu tenho em Jesus Cristo, porque ele é a expressão máxima, a afirmação máxima desse Deus conosco. Ele é a manifestação definitiva de um projeto de Deus, da intenção de Deus acerca da humanidade. Ele é ao mesmo tempo a palavra que me revela, me desvela o mistério e me orienta. Ele é, na sua ressurreição, a inauguração desse mundo novo, como germen, mas desse mundo novo que está a germinar, como dizia Pater Teilhard de Chardin, que está a germinar em toda a humanidade, embora ainda com a contradição do mal, da violência, daquilo a que nós, em linguagem cristã, chamamos o pecado, mas que não impede esse estar a germinar do mundo novo, não? E a pergunta que se nos põe é se é legítimo, para mim, cristão, que hoje convivo, isso é uma característica na Europa cada vez mais acentuada e que será cada vez mais o quadro cultural em que nós temos que viver a nossa fé cristã, que é uma sociedade multicultural. E, portanto, multicultural significa com muitas sabedorias, com muitos princípios inspiradores da vida e da história, uns de origem religiosa, outros não, e que convivem, e convivemos realmente uns todos na mesma sociedade. E partilhamos os mesmos objetivos de construir uma sociedade de rosto humano, uma sociedade digna do homem, em que o mistério do homem e a sua dignidade estejam não apenas afirmados, mas salvaguardados. Agora, a pergunta que é legítimo pôr-se e à qual eu vou tentar responder convosco é se eu tenho o direito, neste contexto de interação com todos os homens e mulheres, meus irmãos, que não partilham todos a fé explícita que eu tenho, mas aceito que a maior parte deles partilham comigo o desejo de construir uma história digna do homem, e, portanto, e que buscam honestamente isso. Em que medida é que eu posso, se eu tenho elementos teológico-culturais, para dizer é uma coisa que só eu posso, eu como cristão, só nós cristãos podemos dizer, mas se eu posso dizer que esta centralidade de Jesus Cristo não se aplica apenas àquele grupo da humanidade que acredita nele, mas se é universal. Ou seja, se Jesus Cristo é realmente o sentido da história humana, como afirma este texto que eu vos li, como afirma abundantemente o Concílio Vaticano II, sobretudo na Gaudium et Spes, e como, repito, como o Santo Padre, logo na sua primeira encíclica, Cristo Redentor do Homem, que é a primeira encíclica, que marcou, de certo modo, todo o ritmo do seu pontificado, afirma claramente.